cidade sinto a luz do dia. Assim como o prazer fez você nascer, se segure meu amigo nessa onda agora. Se chorar ou sorrir é a vida enfim. No vento e no mar se encontre. Dizendo por aí o que fazer, não fazer. Na sequência das palavras as ações se perdem. Olhe bem antes de mudar. No vento e no mar se encontre. A cidade sinto a luz do dia. Assim como o prazer fez você nascer, se segure meu amigo nessa onda agora. Se chorar ou sorrir é a vida enfim. No vento e no mar se encontre. Tá dizendo por aí o que fazer, não fazer. Na sequência das palavras as ações se perdem. Olhe bem antes de mudar. No vento e no mar se encontre. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.